9890, está autorizado a aproximação em LF. Autorizado em LF, pode ir a sua... Autorizado. Pode não, 9890. Azul 4235 é o controle Salvador, ajuste agora no 014, desça para 5 mil pés e voe direto Bonf para a chegada Bonf, pista 10. Azul 5 mil pés, Azul 4235. Azul 2782, 26 milhas para a Duna, desça para 2000. 1000, o 2782. E o 9820 passou Duna no localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1-1895. 7-18-9-8-9-8-9-0. O 2782 está autorizado para aproximação em ILS. Autorizado em ILS para o 2782. E o 98 no zero, pouso autorizado no zero, vento 130 graus, 069, que legal, no zero, no 4. E autorizado o pouso, 98 no zero. No 24000, controle, ajuste no 014, desça para 6000, chegada bom. Azul 4235, 30 milhas, terça para 2000, sem restrição. Fechando para 2000, sem restrição, Azul 4235. Oceano 63, 13, boa noite, para cópia, torre 118, decimal 95. Salvador, boa noite, 63, para Guarulhos. 63-13, Guarulhos, 360, autorizado, aperto Lu 10. Recola da 10, curva direita, daí é o Lê da Motiva, 1208, aciona 5446. Lê 10, autorizado para Guarulhos, recola da 10, curva esquerda após, eu perdi o Lu 10. É o Lê da Motiva, 446, 308, motor 7-3. 63 no 3, primeira curva à direita, transponder 5446. Curva à direita, 5446. Correto, chama o push. 98 no 0, fala 28, alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 4000, sem restrições. 1, 2, 4000. 4000, sem restrições. 1, 2, 4000, obrigado. Localizador azul 2782. Do 2782 na final, cheque o trem, torre 11895. 11895, boa. Boa. Torre 2795. 2795, prossiga. Oh, desculpa senhora, é 2782. Já na final aqui. Ah, sim, 2772. Livre pouso no 0, vento no 20 graus, 069, Senegal no 0, no 4. No 0, no 4, livre pouso, 2782, azul. Azul 4235, está autorizado a aproximação ILS. Autorizado ILS, Azul 4235. Controle de Salvador, muito bom dia. Semana 224. 7, 6, 7, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, para 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, solo 35, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 272. Golfo no 246, para 2000 pés. Autorizado a descida 2000 no 246. Azul 4235 no localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem, torre 11895. Azul 4235, chame a torre 11895. 1895, azul 4235. Torre, boa noite, Azul 4235. Azul 4235, boa noite, livre pouso no 0930 graus, 079, que é legal, no 04. Livre pouso, Azul 4235. localizador no 246. Pro 246 em aproximação, checa 3, torre 1895. Obrigado, pessoal. Controle, ajuste agora 1014, desça para 5000 direto do bombe, chegada a bombe, pista 10. Linha 224, após uma, está autorizado o procedimento? Está autorizado a aproximação ILS, oceano 624. Tá, senhor. Controle, boa noite, boa noite. Siga. Pode mudar de encurtar? Positivo, vamos encurtar direto Duna. Direto Duna, já. Oi, Salvador, boa noite. Eu vou no 246. Estabilizado o sinal da 10, baixei pra bom. Boa noite, 246, boa noite. Livre pouso, pistão no 0, 140 graus, 079, que é igual no 014. Estabilizado o pouso no 10, vou 1246. Fala, Manu. Combustível bateu. Confirma. Alfa Juliette, portão 02, considera só os 45. Alfa Juliette, 02, 1249. Alfa, Prado. Azul 4959, boa noite, chama 1985. Salvador, ela azul 4959. Prossiga. É, está um pouquinho excedente, senhor. Você pode ir a saída para a ideia, por gentileza? Afirmo, saída para Aliás é Coral ou da El Coral, qual nível? Da El Coral, um momento. E o 5972, vamos encurtar a trajetória. Direto Duna, 6000, ajuste 104. Pode ser filme? Pode sim. 6224 está estabilizado no final do procedimento. INS da pista 10. O senhor não é o 6224, na final, checa o trem, torre 11895. 195, pesado aí, obrigado. Salvador, muito boa noite, senhor não é 6224. Funcionário 6224, boa noite. Pouso autorizado que está no 0, no 30 graus, 069, que negar o no 0 no 4. 14, PNB pouso, 6224. Para 6000, ajustado no 014, Rio 5972. Para 6000, 614, Rio 5972. O 970 chamou o controle. Ah, ok. O senhor vai chamar a frequência 1251. Caso negativo, 13325. Nós temos mais duas. 1288 e 1353. caso o senhor não consiga contato com o melhor centro de controle do Nordeste, o senhor pode voltar para Salvador que a gente resolve. Boa noite, na 330, ciência da informação Alfa, autorização 270, da Recife. Controle, gol no 888, é o Tiron. Gol 1888, vamos encurtar mais. Simbra, 1700, informe quando eu estiver avistando a cabeceira que eu vou lhe transferir para a torre. Boa, Simbra 1700, gol 1888. Positivo, isso chama-se transmissão de pensamento. Exato, 270, para Recife, decolando da 1-0, primeira curva à esquerda, Tuca, Jardim Aracaju, 5444. Controle 1208. E 1208, eu controlo 3 milhas. Contagem correto, João Augusto. Vou chamar 3 milhas. Gol 1888, está agora 3 milhas ao norte de Simbra, em aproximação para pouso pistão na zero. Reduza a cheque trem, chame torre, 1189. Passando Simbra, baixou e travou, visual. Gol no 888, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 069. Canário 6224, mantém posição antes da Juliette, assim que o tráfego da companhia inicia ataque, se ingressa para o 03. Levanta, gente, vê, senhorita. Afirmo, Canário 6224, mantém antes da Juliette, assim que o tráfego da companhia inicia ataque, se ingressa para o 03. Salvador, 6313, Senado do Antártico, 145, Campinas Alterna, 4 horas. 6313, faixa direita via Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, Kenegawa, 10014. Corrigindo, ponto de espera da 10, chama pronto. Conselho, 295. Sanear 6313, Monte Fera da 1 a 0. 6313, alinhar e manter 1 a 0. Já mantém. 6310, autorizado para o pushback, chama táxi. Chamada táxi, 6310. Isso para 2000, autorizado a aproximação LS, pista 10.5972. Solo 55, direita, Alfa, Alfa Juliette 05, corrigindo 07. Livrou, ONU 888. Confirmando, Alfa Juliette 07, portão ONU 888. Alfa Juliette 407. No 3, nível de decolagem 1-0, no 3-0 grau, 069. Alinhar a decolagem, 3-1-3. Guarulhos, sente, guarda cópia. Decolado 59, 1208. 208. Whisky Sierra Tango, parte 5. Whisky Sierra Tango, autorizado Guarulhos, nível 220. Golf 677, decola da pista 1-0. Primeira curva à direita, corrigindo, decola da pista 1-7. Primeira curva à direita, saída da Dael Coral. Controle 1208, aciona 5405. São 3 ao controle, está em contato, radar após 2000, gire à direita, a voz Leda, suba sem restrições. Obrigado. Após 2000, direita, Leda, grato. Confirma nível 220. Correto, 45, livre acionamento, chama táxi. Gol 1970. 0014, já está com IBS, zona Gol 970. Prossiga. Gente, aguarda Gol que ingressa via Juliette, após prossegue táxi até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, chama pronto, QNH 1-0 no 463 1-0. Meia dúzia, aguarda, puxa. Rio 5972, na final, checa 31, Rio 1895, Rio 5972. Rio 5972. Torre Salvador, Rio 5972, final tem checado. Rio 5972, posto autorizado, pista 1-0, 1-1-0 grau, 069, que legal, 1-0 no 4. Autorizado, pouso, Rio 5972. Alguma coisa, né? Do 6613, boa morte, presença, presença. O 6313, Recife autoriza Pumari. Confirma para o 6313. Direto para o Pumari. Direto para o Pumari, Auxiliar 6313. Linha 3-1-0, LR manter no 0. LR manter. Com Santos, Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Contato Salvador, muito boa noite, Itália 6234, transmite de informação Alfa 230 para Aracaju. Poxa, 6224, ciente, Aracaju, 220, é isso? 230. 230, ciente, não tem escuta para Aracaju. Rio 5972, solo 03, próxima direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 62. Alfa, Kilo, Pátio 3. Meia dúzia. Isso, sem restrições para 2.000 pés. Sem restrições, 2.000 bom, nossa já. Oxalá, 6310, livre decolagem 1-0, 1-2-0 grau, 0-7-9. Livre decolagem, Oxalá, 6310, 1-0. ponto de Serra 1 no zero, pronto. Pro 3305 ali, mantenha o no zero. Ali, mantenha o no zero, 3305. Oceaner 63 no zero, decolou 06, confirmando transponder 5441, controle 120, décima 8. 4410, 3, 2, 4, pronto, cópia. Afirmativo, Sérgio. Autorizado Aracaju, o nível permanece 190, Golf 677. Decola da 10, primeira curva esquerda, Fuca, Jamo, Aracaju. 1208, aciona 5463. E 1970. Autorizado, Eliane, da 10, Golf 970. Oceano 6313, passou 145, chame Recife, 125, 1, câmbio. Oceano 6224. 224, procedimento correto, agora reautorizado nível 230. 230. Está em contato, radar. Oceano 6313, Salvador. Local 230, que é o 190. 305, decolando 08, controle 1208. 1208, 3305. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, é o 3305. Boa noite. 3305 é o controle, boa noite. Contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 3305. Solo Salvador, boa noite, eu azul 4959, informação alfa, autorização de ação 23. 4959, Leos. Autorizado. Qual o nível que solicita? É repetitivo, senhora. Então acho que é 180. É 140 do repetitivo. Desculpa, é 140. Exatamente. Tente, 140 autorizado para Ilhéus. Golf 677. Decola da pistão no 7, 10. Pistão no 0, primeira curva direita. Saída coral. Controle 1208, 5460 transponder. Autorizado 1400, Leo, 2307, com o carro com o direito, tem o coral, 2408, Azul 5001, 360, Guarulhos autorizado, Otelo 10, decola da pista 10, primeira curva à direita da Euleda Mótica, 120 decimal 8, aciona 5457. Procedimento correto, último curso, 5001. 9701 na final, reduza, cheque o trem e chame a torre, 1895. 1895, 1970. Torre, boa noite, 1895, passou dona, estabilizado, LSX aí da 10. 970, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, 079, que negal no 0 no 4. Livre pouso na 10, ajuste no 0 no 4, gol no 70. Luciano 63, 10, chame Recife 125, 45. 25, 45, 63, 10. 3305, chame Recife 125, 45. 125, 45, 3305, bom. O azul 4959 está na posição 4 para o 4959, 4 3 autorizado. Alvo no 5, libera a próxima à direita. Alfa, Juliette, remota 12, pátio principal. Alfa Juliette, remota 12, pátio principal, gol 1970. aerolínea a bordo, cruzou para o táxi. Táxi autorizado até ao ponto de espera do táxi Papá, Whisky Serra Tango. Já pode ver na Papá, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango alinhar e manter o no 7, chama para fazer decolagem. Ali o mantenho o 7, chama para decolagem, certo? Solo azul 459, táxi 4 horas de autonomia, 48 ao PLD, atendendo Salvador. 459, táxi até o ponto de espera da 0, chama pronto, que negou no 04. Táxi até o ponto de espera da 0, chama na zona pronto, 514, do 4959. Linha 224 aguarda, puxa, correndo vai ser pedido. Solo, 5 ATR, passar retaguarda, autorizado, chama táxi. Ok, aguardar o ATR, passar na retaguarda, posso autorizado, puxa, aberto, assinamento, 6224. 4959, mantém a saída do 43 após o Boeing e prossegue até o ponto de espera. Já estamos prontos? Serra Tango é torre. Serra Tango livre de decolagem no 7, 1, 3, 0 grau, 059. Confirma, é transporte de enfermo? Afirma transporte de enfermo, tá bom. Ciente, transporte de enfermo. Espera dar um zero pronto, azul 4959. Ali mantém o no 0, 4959. Ali mantém, azul 4959. Serra Tango decolou 21, 1208. 208, Serra Tango. Controle Salvador, Papa Tango, isso Serra Tango. Papatango Whisky Serra Tango é o controle Salvador. Contato radar, suba sem restrições e voe direto para alto. Controle, copia, eu dou copia a informação e Serra Tango. Whisky Serra Tango é o controle, você está me ouvindo bem? Afirmo. Whisky Serra Tango, estou ouvindo o controle? Whisky Serra Tango.